Centro, favela, periferia, paz e união. É tudo que eu queria, melhorar minha vida e viver numa boa. Não fica bem louco, chapado à toa. Olho pros bairros onde eu já morei. Tudo tá de um jeito que eu nunca pensei. Mano contra mano, discórdia, engano. Posso te dizer, não eram esses os meus planos. Aqueles moleques que jogavam bola, hoje fogem da polícia que ela tá na cola. Brincávamos juntos no campinho de areia, sem preocupação com o futuro, espiando o colégio por cima do muro. Só alegria, brincadeira de criança. Havia paz, amor e esperança. Via na esquina os cara fumando maconha, e até pra falar no assunto tínhamos vergonha. Mas agora mudou tudo, a história é diferente. Cada um tomou seu rumo, mudou vida da gente. Brincadeira de pipa já não é mais a mesma. Agora enrola um baseado em cima da mesa. Acabou aquela vida mansa. Morreu o amor, assassinar a esperança. Aquele cara que torceu pelo Flamengo comigo, não sei qual é a dele, se é meu inimigo. Faz tempo que eu não vejo aquele camarada que colava comigo pela antiga quebrada. Só zoeira, festa de São João, diversão boba, mas era muito bom. Agora mudou tudo, a coisa tá feia. É revólver, cocaína, crack, cadeia. Ainda quando eu me divertia sem malícia, sem medo de maluco, sem medo da polícia. Todo mundo era legal, sempre firme. Ninguém falava em entrar para a vida do crime. Nada de ladrão, nada de traficante. O emprego e uma mulher já era o bastante. Ninguém pensava em se viciar em crack. Só viver numa boa, sem problema. Sem ter puta na cola, sem ter feito esquema pra roubar mercearia. Pegar algum trocado, levar porcaria. Hoje tem uns cara que tão atolado, se afundaram no crime e tão lá ferrado. Brincadeira de polícia e ladrão virou coisa séria, e agora não tem perdão. Preocupação com tênis, relógio virou craque, enterro, polícia, velório. Nunca pensei que fosse ficar assim. Poço sem fundo, caminho sem fim. Só enrolação, só desunião, submundo das drogas, vida na escuridão. Graças a Deus tem uns mano que tão no caminho bom. Não viraram traficante nem ladrão, nem viciado em crack, que vive na ilusão. Mas eu respeito igual a cada um. É, ladrão, traficante, usuário, não tem problema nenhum. Sei que às vezes é por causa da necessidade. Faltou dinheiro em casa, eu vou roubar a sociedade. É esse sistema desgovernado que faz o traficante e o viciado. Tu pode discordar, mas eu tô ligado. Só não era isso que eu queria pros meus chegados. Peço pra Deus proteger todo mundo e que saiam desse terrível submundo, porque a vida do crime tem retorno imediato, mas o final não é nada engraçado. Por isso eu te dou um toque, aposente o calibre, aposente a ignorância, véi, e dê espaço aos sonhos de infância. Fatos verdadeiros. verdadeiros que estão registrados. Não aguento mais ver meus manos atolados até o pescoço nessa merda de crack. Aí fume agora, vejo o resultado mais tarde, jogado em qualquer calçada, sem orgulho, sem respeito, sem nada, vivendo na ilusão da pedra, jogando tudo pro alto, velho. Mas que merda, não tô querendo dar lição de moral, tô mostrando o que eu tô vendo e o que eu acho mal. Só não quero ver um cara que brincava comigo, perdido no inferno, apenas mais um mendigo, derretendo toda a sua vida no cachimbo, sendo seguido pela morte a todo momento, numa cela maldita, apenas mais um detento, que roubou, matou, nunca teve dó, fudeu com todo mundo e terminou na pior. O que eu quero é dar um toque de irmão, procure a paz, saia da escuridão, procure em você, razão para viver, uma vida melhor, pra você vencer, pra não acabar sozinho, esquecido, sem família, sem mulher, sem respeito dos conhecidos. Não é preciso ser bandido pra ser respeitado. Escolha o seu caminho, não escolha o caminho errado. Eu sei muito bem que é difícil ser pobre, que a dificuldade é imensa, que a depressão, a repressão é intensa. Mas põe a sua cabeça no lugar. Você é pobre, mas pode se ajudar. Você não é fracassado e nem vagabundo. Acredite em Jesus, o maior homem do mundo. Ele morreu por você. É, e pelo que você escolheu morrer por uma pedra maldita que só faz uma marionete do sistema manipulado e tal. É isso que o sistema quer, é. Quer ver pobre morrer, pobre no caixão. Se autovalorize e saia da ilusão. Larga essa arma, larga esse cachimbo. Ouça o nosso rap, viaja junto comigo. Eu sei que cada um usou a sua educação pra virar homem honesto ou pra virar ladrão. Consideração igual homem honesto, bandidagem. Só espero que encontre a verdadeira malandragem, véi. E malandragem de verdade é viver, é viver. Malandragem de verdade é viver. Cada cabeça uma sentença, cada sentença uma condenação. Cada um tomou seu rumo, então construa seu futuro, irmão. Cada cabeça uma sentença, cada sentença uma condenação. Cada um tomou seu rumo, então construa seu futuro, irmão. Cada cabeça uma sentença, cada sentença uma condenação. Cada um tomou seu rumo, então construa seu futuro, irmão. Cada cabeça uma sentença, cada sentença uma condenação. Cada um tomou seu rumo, então construa seu futuro, irmão. Amém. Yo, Krishna, Nananda, Nananda, Ayo, Vishnu, Chaskino, Tuyo.